no C95,3 FM para toda São Carlos, queridinha, e todo... toda sua região. E em www.radio.fiscar.br para todo esse mundão. De meu Deus, de nossos amigos e parentes, queridos ouvintes, estamos no ar com o programa número 146, Independência ou Marte, sendo realizado ao vivo aqui mais uma vez, diretamente dos estúdios da Rádio Fiscar. Salve para todos os ouvintes das reprises e do podcast, que também acontece em outras rádios, como a Rádio EBTK, a Rádio do Rasgada Coletivo, a Web Rádio Fora do Eixo e também a Rádio Software Livre. É isso aí, a gente tá online no MSN já, para quem quiser conversar com a gente ao vivo nessa segunda-feira à noite, radiofiscar@hotmail.com. Tem o telefone aqui da rádio também, 33518099. Bom, outros contatos interessantes aí, tem o nosso e-mail, independenciaomarte@gmail.com. Acessa lá, sugere informações, se tiver banda, dá para mandar som também, links, outras parcerias, convidar discotecagem radiofônica para fazer a sua festa, qualquer coisa do tipo, tamo aí. Tem o myspace.com/IndieOrMars também, que lá tem aí as datas da discotecagem, a mixtape instrumental, que é a última coisa que a gente produziu. Tem o Twitter também, que a gente tá online agora, IndieOrMars, né, @IndieOrMars, aí já transmitindo também em vídeo. Então, salve aí pra todos os nossos parceiros, sei lá, e outras coisas virtuais aí, todos os nossos ouvintes, que não só da FM, mas de todo o mundo aí, disponível na grande web. É isso aí. Bom, o programa faz parte aí, né, um braço do Ponto de Cultura Independência ao Marte, Conexões Solidárias. Estamos chegando há quase 3 anos no ar já, nessa edição 146, sempre trazendo aí por 2 horas o melhor da música brasileira contemporânea, né, sempre através das nossas vivências, pesquisas, um mosaico dessa história toda bem efervescente que a gente vive aqui, né? É isso aí. Bom, hoje no programa a gente vai ter uma transmissão independente, depois de algumas semaninhas sem, né? Mas estamos aí, sempre na ativa, sempre aproveitando a circulação das bandas por São Carlos e região para fazer um som ao vivo aqui na Rádio Fiscar, uma coisa quase única no nosso país. E hoje temos diretamente de Santa Maria, Rio Grande do Sul, a banda Rinoceronte. Então aí perto do meio do programa os caras entram para mandar um rockão aí, mistura de hard rock com progressivo, bem autêntico e sincero aí, bem legal, os caras, power trio no estúdio aqui, quebrando tudo, então mantenha a sintonia e divulgue para mais outras pessoas. É isso aí, a gente vai falar do BG agora? Não, a gente fala do Brado Retumbante agora também, que a gente vai falar lá com o pessoal de Poços de Caldas, mais especificamente com o Pedrinho, para contar aí sobre como que foi, né, toda a movimentação, né? O estado de Minas inteiro se reuniu em Poços de Caldas no último final de semana, no encontro do Centro Mineiro de Música Independente. Eu tive por lá também, participei um pouco dessa história toda aí, mas a gente vai conversar com o Pedrinho e rolar alguns sons, falando mesmo, principalmente do coletivo Corrente Cultural, que anda fazendo bastante estrago por lá, no bom sentido. Eu acho que a gente vai sintonizar essa iniciativa que é importantíssima, né? Agora pode falar do BG. Bom, a gente tá aqui no BG com a Cláudia Dorei, disco Respire, Trip Hop Tropical. Ela que eu conheci pessoalmente, assim, pelo Geração SP, aquele projeto do DJ Daniel Barra, produtor, que junta várias pessoas dessa nova geração ainda que estavam inéditas, assim, disco solo. Inclusive, Gil Duarte, Tulipa Ruiz, Luísa Maita, Caio Bosco. E esse disco é novinho. Eu fui no show dela esse fim de semana, ela mandou esse disco pra gente, Respire. E é bem massa, na verdade, assim, é um trip hop tropical, como tem escrito no disco, assim, ela toca trompete em várias das faixas. E o que eu achei curioso é que toda a parte rítmica do disco é feita por beatbox, com MC THG, não, MC tem escrito ali, que é do... Achei. MC THG, isso, ele que faz o beatbox. Ele também tá na Geração SP e tudo. Então é interessante, apesar de faltar um certo peso, né? Você sente falta de uma batera, mas no som dela até que cabe. E é bem massa o disco. O próprio encarte já dá a ideia desse certa vibe zen, assim, né, do disco. É, então, é engraçado que ela tem um lance meio de atriz, com o show ela tava toda colorida, e esse disco, assim, é meio hippie, não entendi muito bem. Mas tem o disco pra baixar na internet, no MySpace dela, se alguém quiser. Muito bom, muito bom. Bom, vamos começar de som aqui, então. É, primeiro bloquinho que a gente preparou aí, uma vibe bem da hora, que é Black Jar. Black Jar, ou como quiser, né? Entenda como quiser. Deve passar um pouco aí por vertentes da música jamaicana, caindo em grooves, até caindo um hip hop, mas bem, muito bem realizado por aí. Então a gente começa com uma banda chamada Master Rock, que apesar do nome, né, dá pra... Sei lá, sempre quando ouve rock no nome, você fala, puta, ela vem com uma coisa bem característica, né? Mas não, é legal que os caras... É... Na verdade é o projeto de uma mina chamada Marieta Vital. E esse sábado ela lançou no Espaço Mais Soma o EPzinho, que também tem pra baixar na internet de graça aí. E ela faz um reggae bem... Ah, bem de já mesmo, assim. Não tem muita mistura, é bem reggae. E ela faz. O show foi com o Rockers Control e com o Savages, mas a maior parte das músicas dela são em inglês. E as músicas em inglês até são mais trabalhadas, mas eu peguei uma que era em português, né? Pra ficar mais legal aqui no programa e tal, independente nacional. Então a gente vai escutar O Tempo Vira. Participação no Christopher the Lover. É legal o disco, como bem ressalta o release aí e tal, tem as versões mixadas em fita analógica, né? Uma galera de peso envolvido, Yellow P, Victor Rice e tal. É, galera na vibe. Depois aqui, vai rolar essa experimentação aqui? Vai rolar. Copyleft total, Vida é um Sample, não é a primeira vez que a gente faz isso com essa banda que exalta, na verdade, esse espírito da liberdade artística, das expressões e das contaminações sonoras. Vai rolar um som novo do Projeto Nave. É até estranho falar novo, né? Porque os caras recém lançaram o volume 2, que é um álbum que a gente já rolou aqui algumas vezes e tal. E agora que o volume 2 tá pra baixar na internet, né, alguns sites como Trama Virtual e tal, pra você baixar gratuito, mas essa música eles lançaram, assim, tocaram num programa de TV, chama Fartos Famintos. Na TV Trama mesmo, eles tocaram grande parte do disco e tocaram essa música que é inédita. Daí então a gente sampleia eles aqui e faz a conexão virtual pra rolar aqui no Independência ou Marte, né? E logo depois a gente escuta então A Força da Sugestão, música do rapper Parte 1. Ele que é irmão do Rapping Hood, produtor, MC, lançou um disco chamado Raciocínio Quebrado em 2006, discaço, muito classe. E agora ele tá preparando um disco novo esse ano, já lançou vários mini mixes assim pra todo mundo ficar esperto esperando. E a gente vai ouvir essa faixa que foi lançada, na verdade faz quase um ano, acho que faz um ano que ela foi lançada. Ela tá na coletânea do Mais Soma, no volume 1 e em vários outros lugares você encontra por aí. Ele que é o Fábio Luiz, conhecido como Parte 1. E a gente vai escutar essa faixa que é muito massa, tem uma letra super... Sei lá, fala de tudo, fala de internet. Ele que tem uma liberdade em termos de letra na parte do rap dele, que é bem massa. Vai de ponto a ponto, assim, não tem muito um tema fechado. E depois? Depois a gente escuta um grupo chamado H2P, aí que estão começando, na verdade, a desenrolar a carreira, como eles mesmos falam, não é uma banda renomada no cenário nacional, mas os caras estão começando a abrir portas por aí, ganharam alguns prêmios de revelação e tal. E a gente vai rolar uma música do primeiro disco deles, que tá pra baixar, se vocês quiserem achar aí no h2p.com.br, né, o site deles. Tem um download do novo disco aí. A gente vai rolar uma música chamada Sólida Vertente. É hip hop bom mesmo. Essa música tem uns samples bem interessantes, nos metais, as outras também, recheadas de elementos do hip hop mesmo, scratch, beats pesados e tudo mais. Bom, então a gente começa com um reggaezinho fazendo a conexão com o Ganja Groove, que acabou de terminar. Depois a gente vai andando pra vibe de Black. É isso aí, Independência ou Marte, aqui, escute diferente. Viver, amar, cantar, chorar, sofrer, plantar, colher, morrer e renascer. Viver, amar, cantar, chorar, sofrer, plantar, colher. só pra te avisar. Tá todo mundo tendo que se reutilizar. Não é você quem vai escapar. Não é você quem vai escapar. Thank you.

abismo que já está perto. Veja, não é o fim, é hora de mudar. Refletir sobre o destino que te pede de lutar. Amigos reunidos pra debater o futuro, pra saber sobre o destino e onde se está seguro. Vertente sólida, caminhando contra o vento. Olhos abertos e ouvidos bem atentos a tudo que possa obstruir o trajeto, que traga mais dificuldades pra atravessar o deserto. Onde pessoas não se olham, sequer se respeitam, apenas aceitam suas limitações, que são padrões impostos pela sociedade. Subtraída, abstraída e quase sem vontade, nos separam da harmonia, trazendo insanidade. Vai, segue, burra, vítima da intolerância, sem dobrar o joelho, desvairada na arrogância. O passo do caos já enfrenta maus momentos, constante desafios e dias mais violentos. A cada passo na estrada se pensa, está certo, longe do abismo que já está perto. Veja, não é o fim, é hora de mudar. Refletir sobre o destino que te pede de lutar. A cada passo na estrada se pensa, está certo, longe do abismo que já está perto. Veja, não é o fim, é hora de mudar. Refletir sobre o destino que te pede de lutar. Constituídas de pessoas que erram e acertam, movimento e vida de luz que nos cerca. Diversos espalhados, incertezas e verdade, muito mais construídas com suor e liberdade. Que ofende e incomoda, poemas na linha, recriados feito prosa. Falamos a quem vai e também a quem vinha. Forte corrente, a vertente que caminha. Solidez que está no ar, no vento que respira. No gesto, no sopro, no passo de quem gira. Estremece inconstante, o som que endurece. Faz as nossas fibras, energia que emudece. Como crianças de vidro e comedores de gilete. Agarra-nos ao vento com os dedos, com as unhas. Esfacela pelo ar a solidez como supunha. Com a força criadora de um vulcão, criadora a invenção. Estilhaço pela mente, a força eminente do hip hop. A sólida vertente. A cada passo na estrada se pensa, está certo, longe do abismo que já está perto. Veja, não é o fim, é hora de mudar. Refletir sobre o destino que te pede de lutar. A cada passo na estrada se pensa, está certo, longe do abismo que já está perto. Veja, não é o fim, é hora de mudar. Refletir sobre o destino que te pede de lutar. Está certo, está perto. É hora de mudar. Que te pede de lutar, de lutar. Independência ou morte. Isso aí, na vibe Black Jar, a gente terminou com o grupo paulistano H2P, com Sólida Vertente. Antes a gente teve o Parte 1 com a Força da Sugestão. Rolou um Projeto Nave, novidade geral aí, Fartos, Famintos. E começamos com Massa Rock, Massa Rock. O Tempo Vira, participação de Christopher The Lover. Tá vazando aqui no microfone já até, né? Os caras passando som, mas... Tá vazando bastante, creio. Dá uma liberadinha aqui também no canal. Os caras estão passando som, rinoceronte. Daqui a pouco entra ao vivo na transmissão independente. Sente o clima aí, ó. Tá bom, né? Daqui a pouco os caras entram direito aqui no ar, tá? Terminando de passar o som. Mas tá vazando aqui mesmo, né? Tá, não tem como não tem fugir. Como. Não, tranquilo. Mandar um salve pra galera que já tá na escuta aqui com a gente no MSN. O Bruno Jubieu diz que sempre tá ouvindo aqui a rádio. Cássio, diretamente de Santa Catarina, manda um salve pra galera do Rinoceronte. Douglas de Guaxupé. Na vibe. Tem bastante gente aí no, na Twitchcam também. Quem não tiver ainda assistindo a gente na Twitchcam, é twitter.com/indieormars ou pela rádio, Rádio Fiscara, vocês veem o link por lá. O 4VA. Na Twitchcam, o 4VA. Bom, vamos dar sequência ao programa, começando a já entrar num clima mais rock aqui também. Esse bloco é uma mistura mais curta um pouco, mas tem uma mistura de indie rock com experimental. Deixa eu ver o roteiro, Yasmin. Não tem nada escrito, querido. Quero ver o nome da banda. Bom, vamos começar com uma banda chamada Dorgas. É até difícil saber, não sei se é um trocadilho, uma brincadeira. Uma banda do Rio de Janeiro. É, galera bem nova, assim, né? Ela tem entre 17 e 21 anos aí. Mas anda fazendo, sei lá, galera bem antenada, que anda fazendo bastante, sei lá, brincadeiras, alguns shows ali na cena do Rio de Janeiro. E É legal, no release que eu tava vendo deles, eles mais reclamam, na verdade, do Rio de Janeiro do que qualquer outra coisa, né? Porque eu, da cena, assim, mas falar, pelo menos a gente se conhece, faz um som e tem praia aqui. Mas de qualquer forma, tá lá, os caras estão seguem seguindo aí, fazendo o som deles. A gente vai escutar a faixa chamada... Salisme. Salisme. Você conhece essa palavra? Eu não. Então, eu acho que é um neologismo. Deve ser uma. Igual Dorgas, né? Exatamente. Um trocadilho com alguma coisa assim. Bom, Gilbert Tassini pedindo um salve. Tamo na vibe. Salve pra gente. Salve. Bom, na sequência desse bloco, a gente escuta um grupo de nome muito interessante chamado Hierofante Púrpura. Galera que já tem uma certa estradinha aí, né, nesse campo da licergia, experimentações sonoras. Muito interessante o disco dos caras, é contaminado grande parte por um noise muito interessante, com umas pitadas pop também, mas bem indie, de certa forma, assim, né, não, bem rock ainda, mantendo esse lance de, sei lá, influências bem europeias, digamos assim, de certa forma, né? É. Bom, a música que a gente escuta dele se chama Qualquer Um Toca Isto Hoje em Dia. Aí um trocadilho, uma brincadeira aí que eles fazem. Essa música que tá no EP novo deles. Depois a gente finaliza o bloco com um grupo chamado Quarto Negro. Isso, Quarto Negro, que é o projeto do Eduardo Praça, ex-guitarrista do Ludovic. É um trio de rock psicodélico, maluco, assim. É bem legal, até assim. Eu não curto muito esse tipo de som, indie rock, mas eles fazem um som legal, tem umas influências diferentes. O som que a gente vai escutar chama Bom Dia Lua, tá num EP chamado Bom Dia Lua, que tem só duas faixas, essa e mais outra. E a gente vai escutar essa faixa. Beleza. Um de som então aqui, começando um climinha mais rock. Daqui a pouco tem Rinoceronte ao vivo. Na transmissão independente, vocês estão na Independência ou Marte. Escute diferente. Thank you. nada tarde, tu não leva jeito. Esse discurso eu troco mesmo por um prato feito. Não diz mais. independência ou morte. Independência ou Marte. De volta aqui, esse foi um segundo bloquinho aí, indie rock, pop, experimental aí, começando a acelerar um pouquinho mais o ritmo aqui nesse programa. Relembrando, a gente tocou o Quarto Negro com Bom Dia Lua, Hierofante Púrpura, qualquer um toca isso hoje em dia, belo nome de música. E começamos com os Dorgas, com Salisme, Salisme. Bom, vamos dar sequência aqui, agora chamando o nosso recorrente e conhecido por todo mundo, o quadro Brado Retumbante. Quem é tá? Bom, como eu tinha anunciado no começo do programa, a gente se conecta hoje com a cidade de Poços de Caldas, interior de Minas Gerais, para falar com o Pedrinho do Corrente Cultural. E aí, meu irmão, tá na linha? Alô, Pedrinho. Alô? Ô, Pedrinho, e aí? Alô? Alô, alô, tamo te ouvindo. Bom? Você tá ouvindo a gente? Alô? Bom. Tá me ouvindo aqui, filho? Tamo demais? Tamo te ouvindo, você tá ouvindo nós? Agora eu tô, mas tem como aumentar o retorno seu aí? Tem sim. Bom, tamo ao vivo aqui com o Pedrinho, rolando aquela tradicional, né, ajuste técnico na telefone. Mas vamos contextualizar todo mundo aí, não é à toa que a gente tá se falando hoje, a gente se encontrou no último final de semana, né, no final da outra semana, na verdade, antes do final de semana, porque aí tava rolando o encontro, né, do Centro Mineiro de Música Independente. É uma grande ocasião que pessoas do estado de Minas inteiro tiveram por aí. Eu aqui representando São Carlos, massa coletiva, dando oficina e tudo mais. E, porra, vivência absurda e, sei lá, uma movimentação muito significativa, muito, muito foda, que a gente tem que trazer isso pro ar, pros ouvintes. Então acho que é legal você começar a contextualizar mesmo como é que nasceu todas as ideias até chegar esse momento, assim, de verdade, aprofundando mesmo a relação de todo o desenvolvimento de produção cultural aí no interior de Minas e tudo mais. Massa demais, Fê. Bom, primeiramente, prazer demais estar participando aí do Enjoy Mais. E, cara, vocês precisariam de estar passando pra gente também como fazer esse trabalho de tocar tanta música boa aqui em Poços de Caldas, porque a gente está sempre sintonizado em vocês, a galera do Corrente Cultural, que é o nosso coletivo aqui, a gente está trabalhando também nessa intenção de mostrar música boa para a galera e colocar os artistas aqui da nossa cidade para rodar, para mostrar o potencial da turma aqui do sul de Minas, né? Então esses dias agora, foi dia 27, 28, 29 e 30, rolou o projeto CMMI, né? Circuito Mineiro de Música Independente, aqui em Poços, que é um projeto da SIM, Sociedade Independente da Música, e também conta com a realização e execução do Fora do Eixo Minas, né? E a gente está atuando desde o começo do ano como um ponto parceiro do Circuito Fora do Eixo e tivemos a oportunidade de tá recebendo esse projeto aqui em Poços, né, fazer a produção local e tal, e juntamente com esse pacote de oficinas do projeto, que, né, teve oficina de web TV, web rádio, novas mídias, elaboração de projetos culturais, uma parada bem voltada para capacitação de novos agentes culturais mesmo, né, foi muito bacana, a galera aproveitou pra caramba, com certeza vai dar muitos frutos, né, tanto para as pessoas do corrente cultural quanto para as pessoas que ainda não são do coletivo, mas que atuam nessa área de cultura. E a gente recebeu também o encontro dos coletivos mineiros aqui durante esse projeto CMMI. Então, se não me engano, estavam presentes 12 coletivos daqui de Minas, né? Galera desde Montes Claros, Uberlândia, Patos de Minas, Guaxupé, BH, galera tudo veio pra cá, e nós tivemos a noite Fora do Eixo na quinta-feira, com quatro instrumental de Sabará, o Trinca de Ribeirão das Neves e Vitrolas de BH. E desde quinta-feira foi só conversa, galera, gente fina pra caramba, né? Tivemos o prazer de aprender bastante com você aí também, tanto na parte de audiovisual, de web rádio, quanto na parte, né, entramos num debate muito legal sobre os caminhos do direito autoral aí, Creative Commons. Então, pra dar uma contextualizada, é por aí. Doideira, cara. Acho que é legal, você falou, tocou no debate, né, sobre direitos autorais que a gente participou, também sobre a questão de formação, né, de todo mundo. Acho que foi uma grande, sempre é uma grande troca, mas foi muito interessante estar conhecendo outras pessoas e outras experiências bem diferentes, assim. Eu acho que é legal você dar uma contextualizada, né, de como que vocês começaram a se envolver, se antenar, na verdade, né, com o que está acontecendo, né, os novos paradigmas de produção e tal. Você que faz parte da banda K2 também, que eu acho que é legal até como você colocou no debate, assim, né? Viver um gostinho do velho modelo, assim, e depois ressignificar a coisa toda. Hoje em dia estão, assim, bem conectados e bem atentos às novas maneiras de se produzir, de, sei lá, realizando mesmo dentro da cena independente, né? Legal, muito bacana. Então, Eu trabalho com música, vai fazer 12 anos que a gente tem a banda K2, né, que é uma banda que surgiu aqui em Poços mesmo, e nós começamos em 98, né, quando ainda o modelão antigo, ele estava, né, começando a se desfacelar. Só que esse nível de discussão, de debate sobre os novos caminhos da música, assim, como a gente está no interior, né, e ainda não era uma época onde a internet era uma coisa fácil de ter acesso, a gente acabou atrasando um pouco no entendimento desse processo todo, né. Então a gente foi morar em BH para gravar disco lá, moramos lá 2 anos, e quando a gente achou que já tinha feito tudo em Belo Horizonte, na verdade a gente não tinha feito quase nada, né, perto do que é necessário, pelo que a gente consegue ter essa visão hoje, a gente mudou para São Paulo e entramos no escritório de um empresário grande lá, né, empresário com muito dinheiro, que não sabia investir nada, né, assim, teve muito ponto positivo, mas os pontos negativos acabaram por emperrar um pouco do processo de desenvolvimento da banda. Então, tendo esse contato com o modelo antigo e já ter passado, já ter penado, né, muito com essa coisa das informações não chegar pra gente. Ninguém nunca chegou pra gente e falou assim: pô, cara, você sabia que existe jabá? Ou você acha que quando você vai no Faustão, você recebe pra tocar? E aí esse tipo de informação nunca foi passado pra gente. Talvez isso tenha sido um descuido, um erro das gerações passadas, né? Mas isso a gente tem conseguido reinterpretar e ajustar a essa fase de transição que a gente está. Então, morando em São Paulo, eu comecei a fazer faculdade de música, né? A galera toda da banda estava morando lá. E toda vez que a gente vinha aqui para Poços, tanto para tocar quanto para visitar a família e tal, a gente percebia que os assuntos com a galera que faz música aqui em Poços é sempre o mesmo. Não tinha espaço para tocar música própria, né, as ações da prefeitura tem muita coisa, mas são coisas que não são ainda direcionadas, a galera reclamando das mesmas coisas, sentindo as mesmas necessidades e com ideias parecidas. Então acabou que em 2008 e 2009 a gente teve acesso a esse lance do Twitter, né? E cara, isso eu posso falar isso por experiência própria, porque assim, eu atrasei meu TCC em praticamente um semestre, porque eu aprendi a ter acesso a informações que nunca chegariam se a gente não fosse atrás antes, né? E hoje, por exemplo, o Ministério da Cultura tem um Twitter, quando eles lançam um edital, esse edital já tá no Twitter para todo mundo, ó, aqui tem informação, agora você vai atrás e tal. E passamos esse tempo, né, estudando tanto essas novas possibilidades quanto os coletivos que estavam se organizando pelo Brasil. Então, a gente tem um contato muito legal com o coletivo Retomada de Montes Claros, que é norte de Minas. E eles sempre botando pilha na gente, falando, vem, o trampo que vocês fazem com a banda já é um trabalho que acaba sendo coletivo, você, né, vocês dividem funções, é como se fosse uma divisão ali de núcleos, mas vocês já entenderam mais ou menos como é o processo e tal. E eles, né, o Alan, a Lores e a Liza, eles foram trazendo todo esse contexto pra gente. E a partir disso a gente começou a desenvolver essa ideia de, pô, vamos mostrar pra galera que já existe uma turma que está se organizando em coletivos e que esse trabalho pode ser realizado, não, é uma coisa que não necessita, né, de cachê, você não precisa ficar focado no cachê, é uma coisa que você mexe na estrutura, né, de um todo, assim. E, né, conseguimos conversar com muitas bandas, com galera da cadeia produtiva da música, que são jornalistas, fotógrafo, designer, web designer, técnico de som, e a gente conseguiu envolver bastante gente nesse trabalho, cara. E a partir desse contato com o universo, assim, da proposta do circuito Fora do Eixo, nós conseguimos manter um diálogo com vários lugares do Brasil, né? E como ação inaugural, a gente teve o Grito Rock. Né? O Grito Rock aqui aconteceu durante o carnaval, durante os 4 dias do carnaval, com 12 bandas de som próprio, bandas de vários lugares do Brasil. E os 4 dias lotado, a galera pirou mesmo. Então, assim, o lance do Corrente Cultural aqui é mostrar que existem novas possibilidades, né? Que existe possibilidade para o público assistir coisa nova, e existe possibilidade de trabalho, né, de um trabalho organizado, de um planejamento para os compositores, para as bandas que trabalham com música autoral, para conseguir um espaço aí. Então aqui está funcionando mais ou menos assim. Tá funcionando massa demais, viu? Por pouco tempo, né? Passagem rápida por aí, já deu pra ver uma grande movimentação, as pessoas bem interessadas, bem a fim de trocar e movimentar a cena mesmo. Sim, bem bacana. O que eu acho legal, cara, que assim, aqui em Poços a gente tá na divisa com o estado de São Paulo, né? Então, é uma coisa que desde moleque a gente acha que a galera de fora, a galera de São Paulo é melhor que a gente, entendeu? Aqui sempre foi assim, porque é uma cidade turística. Então sempre teve muito turista, muito cara de fora que chega aqui com uma informação que ele tem na capital, e a gente acaba aceitando a informação do cara. A gente não joga a informação nossa pra ele, né? E isso, ao passar do tempo, a gente percebeu que, pô, não, vamos valorizar o que é daqui, né? Pra que a gente vai atrás de uma agência de publicidade em São Paulo, se aqui a gente tem ótimas agências de publicidade? Por que que a gente vai, né, os bares aqui tem muito costume de fazer isso, hoje em dia tá mudando, mas assim, pra que os caras das casas de show e bares contratam banda de São Paulo, se aqui em Poços tem um monte de banda tão boa ou melhor quanto a que os caras trazem? Então, a gente tá procurando valorizar o produto humano mesmo, Poços Caldense, entendeu? E eu acho que é isso que tem dado certo. Por quê? Porque tem muito profissional envolvido no coletivo, né? Na mesma medida que a gente tem pessoas novas, tipo, cara de 14, 15, 16 anos que tem sua banda e tá se envolvendo com esse processo, a gente tem profissionais que já estão há 10, 15 anos trabalhando com isso e viram, através do coletivo, um potencial de erguer a cena Poços Caldense, né? Porque aqui a gente tem muito costume também de, vamos colocar assim, até como o K2 como exemplo mesmo. Por que que a gente não teve essa ideia de montar um negócio assim há 10 anos atrás? Né, porque a gente teve que sair daqui e buscar coisas fora, né? Então esse tipo de pensamento está mudando, né? E nós temos excelentes bandas aqui, né? Temos profissionais que, assim, são top de linha mesmo. Então esse projeto ele veio para consolidar de uma forma assim, mais pedagógica, coisas que a gente já está fazendo. Então já deu para a gente ter uma noção do conteúdo que a gente sabe, né? Porque veio gente de fora passar conteúdo para a gente. Então foi bom para a gente ter uma noção do quanto a gente está inserido nesses diálogos sobre temas novos e tal. E também foi muito bacana receber, assim, gente do estado de Minas inteiro, né? Colocando você aí como o cara do estado de São Paulo e tal, para fazer essa ponte São Paulo-Minas. Mas a gente recebeu muita gente, em torno de 40 pessoas, e todo mundo, graças a Deus, ficou muito feliz com a recepção e com os acontecimentos aqui, então foi muito massa. Demais mesmo, fora o frio tava tudo ótimo. Ah, fora o frio, só reclamaram de duas coisas, do frio e da ladeira. É verdade. Que aqui é morro pra caralho. Bom, Pedrinho, agradecer demais a participação aí, fio. Foi massa mesmo, acho que, assim, a conexão tá mais do que feita e vamos continuando aí, construindo junto mesmo, né? Construindo as cenas paralelamente, fazendo as conexões sempre que possível, né? Claro, nós estamos aqui para isso mesmo. Agora a gente vestiu a camisa total e a gente tem uma mania de não desistir facilmente das coisas, né? Não é à toa que a gente está mexendo com isso faz quase 15 anos e agora a gente está conseguindo jogar essa informação, botar informação na roda para todo mundo compartilhar e fazer a cena crescer. Então, bacana demais, a gente agradece aqui. Quem quiser conhecer nosso trabalho é www.correntecultural.com. Correntecultural.com. O Twitter é @cccultural. E acho que é isso. Valeu demais aí. É nóis, é nóis. Parabéns pelo programa aí, a gente gosta pra caramba. E inclusive tem bastante gente aqui de Poços que estuda aí em São Carlos e fala que o trampo de vocês é foda mesmo. Valeu, valeu demais, né? Ó, pra coroar o bloco aqui, a gente vai escutar então algumas bandas que tocaram lá e outra banda que orgânica o processo aí, como o Pedrinho tava contando, né? A gente começa então com o Quatro Instrumental lá de Sabará, que fez um showzaço lá, né? Lá no New York Pub, né? Abrindo a noite. Assim, a galera sensacional, que os caras ficaram com medo de... Na galera, qual que ia ser a reação da galera pro som deles, que é realmente inclassificável, assim. E a galera, assim, de verdade, pirava, assim, né? Esgoelava, pedia mais e tal. Foi muito bom o show. A gente vai escutar, então, A Fuga das Mulheres Ruivas para Vênus. Depois a gente escuta outras duas bandas mineiras que tocaram por lá. O Trinca, de Ribeirão das Neves, com Do Ato ao Delito. E o Vitrolas, que é lá de BH, com Presente. Essas duas são ao vivo mesmo no evento, que a gente gravou e transmitiu ao vivo lá, com o pessoal da oficina. E finalizamos então com o K2, né, como o Pedrinho disse, que já tem aí mais de 10 anos de estrada, estão aí sempre produzindo coisa, agora se entendendo, ressignificando dentro de um novo modelo de realização, de produção. A gente vai escutar uma música chamada Mudança, sugerida pelo próprio Pedrinho aí, que traduz um pouco aí dos anseios e de todas as ideias aí do coletivo Corrente Cultural. Vamos de som, então? Vamos. Vamos? Vamos. Independência ou Marte, brado retumbante, coletivo Corrente Cultural, escute diferente. Valeu. Vamos lá, do ato ao delito. We'll be right back.

funciona. Mostrar que o amanhã não é distante, pra até tudo mudar. Como ser crente, pra revolucionar. Mostrar que o amanhã não é distante, pra até tudo mudar. De volta aqui em Independência ou Marte, esse foi o bloco Brado Retumbante, né, sobre o coletivo Corrente Cultural lá de Poços de Caldas. A gente rolou alguns sons aí ligados ao evento que eles fizeram lá, né, o Circuito Mineiro de Música Independente. E uma banda ligada ao coletivo também, né? Então a gente tocou o K2, Mudanças, Vitrolas com Presente, o Trinca do Atual Delito, e começamos com o 4 Instrumental, com a Fuga das Mulheres Ruivas para Vênus. Bom, então prepare-se, ouvintes, aumentem o volume do seu rádio, a gente já anunciou algumas vezes aqui. Mas diretamente de Santa Maria, Rio Grande do Sul, aportando aqui, né, desembarcando em São Carlos, direto no estúdio da Rádio Fiscar, com vocês, a banda Rinoceronte, transmissão independente ao vivo. Transmissão independente. We'll be right back. Isso aí, Independência ou Marte, aqui ao vivo, Rinoceronte, trio Rino Rock, Alemão, Vini e Paulo com a gente. E aí, galera, beleza? Bem-vindos aqui à casa, tudo bom? Beleza, jovem. Beleza, bom. Maravilha, cara. Bom, gurizada, bom. Tirando meu retorno, que tá um pouco baixo aqui, tá maravilha total. Uhum. Bom, sempre as particularidades do ao vivo aqui, né? Muita coisa aqui. Bom, o Paulo tá no estúdio do ar aqui com a gente, o Vini e o Alemão estão no estúdio do meio, eles estão tentando manter a química musical do Power Trio aqui. Mas acho que é legal, galera, vocês darem aquela boa contada da história que vocês estão aí, vão passar um mês na estrada, fazer duas datas aqui em São Carlos, né? Já rolou o Sesc no sábado passado, né? E agora, pra quem tá escutando ao vivo o programa, vocês tocam amanhã aqui no palquinho também da Fuscar, numa festa junina da Imagem Som, né? Isso aí. Então, cara. Ei! Se deixar então... ninguém. Fala! Pronto. Ei, agora sim. Então, a gente tá desde o dia 13 de maio fora de casa, estamos com saudade pra caramba do nosso Rio Grande do Sul. E a gente, no primeiro momento, a gente foi pra Goiânia pra gravar nosso CD de estreia. Gravamos lá no Rock Lab, o Gustavo Vasques, e ficamos lá alguns dias. De 3 a 13, daí depois fomos a São Paulo, fizemos a virada cultural, voltamos a Goiânia e partimos do Bananada no dia 20, no dia 19. Partindo do Bananada, a gente já fez, eu acho que 13 shows, 14 com a virada, e tem ainda mais o palquinho da UFSCar amanhã. E aí a gente vai a São Paulo de novo para tocar no Centro Cultural da Juventude. E depois volta a Ribeirão Preto pra tocar no Vila Dionísio de Ribeirão, pra depois ir embora pra casa. Legal que é isso, né? Vocês tocando desde palcão grande, sei lá, virada cultural, mesmo Vila Dionísio aí, casa que começa a se abrir pra nova música brasileira, né? Pra artistas alternativos assim, até lugares mais assim, underground mesmo, roots mesmo, como a gente já falou várias vezes, a gente é bem parceiro e próximo do projeto lá de Serrana, né, por exemplo, que teve que... um pessoal de lá, né, que tem o parquinho, né, famoso parquinho do SECAC, né, Centro de Ativismo Caipira lá, Cultural de Ativismo Caipira. Acho que é legal vocês contarem um pouco, assim, do que vocês estão vendo aí pela, sei lá, pela primeira vez, uma estrada tão grande, matura, assim, dispostos a tudo quanto é coisa... vivendo bastante na hospedagem solidária, tudo, vivendo, sacando vários coletivos aí do interior de São Paulo, tal. Cara, então, a gente faz parte do coletivo lá em Santa Maria, que chama Macondo Coletivo, que está inserido no Fora do Eixo, e através deles rolou de fazer essa tour aí. A gente aproveitou e emendou a gravação, mas tanto uma coisa quanto a outra acabaram sendo novidades muito grandes pra gente, assim, porque... das tours fora do eixo que já rolaram até agora, que a gente está fazendo é a maior, a mais extensa, assim, que demanda mais tempo e atividade, assim, porque são muitos lugares. Como está tudo baseado na ótica do fora do eixo, então a hospedagem solidária tem tudo a ver, é um dos, né, dos pontos fortes, assim. E ao mesmo tempo a gente foi... está sendo super bem tratado em todos os lugares que a gente está passando. A gente está passando por vários coletivos fora do eixo e está tendo a oportunidade de conhecer, assim, internamente como funcionam. E o lance da hospedagem solidária é muito bacana, porque tu acaba trocando muita ideia, né, com a galera que está te hospedando, com a galera que está fazendo ali, está te dando esse suporte aí para a banda. E então, assim, tá maravilha total, e a gente espera fazer mais umas 419 tours dessas aí, cada vez maiores. Tri maiores e tri melhores. A fu. Tchê. Bom, começaram com Anda no Ar, né? Isso? Isso aí. O que a gente vai escutar agora na sequência? Se quiser mandar duas emendadas, eu acho que caia Cai bem, ou se quiser mandar uma, decidam-se aí. Pode ser, vamos fazer na seu, depois a gente faz as duas últimas emendadas, então pode ser? Beleza, pode ser. Deixa eu só falar uma coisa assim, que pô, tá sendo uma alegria, um prazer, uma honra muito grande estar conhecendo também vocês aqui da rádio. Tá matando a pau. É. Legal, mandar um salve especial aí pro Luciano Matucci, que tá na técnica hoje. Isso aí. Valeu, Luciano. Valeu demais, tamo junto. Tem uma galera que já tá falando que o som tá massa aqui. Feedback. Oh, beleza. Então vamos lá. Vamos quebrar tudo então. Rinoceronte ao vivo aqui, transmissão independente, ao vivo Independência ao Mar. Nasceu. Transmissão independente. Isso aí, transmissões independentes ao vivo aqui no estúdio Rinoceronte de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Bom, legal, galera. Cês, a gente começou a falar, né, sobre a tour, o que tá rolando e tal. E vocês já estão com o CD gravado, né? Masterzinha pronta até, previsão de lançamento pro segundo semestre agora. Acho que é legal falar, assim, aquela velha história de processo de composição, como que vocês três se juntam aí pra fazer a história acontecer mesmo. Já tô ligado que vocês já tocaram em outras bandas juntos, são velho de guerra aí lá da cena e tal. Mas é... acho que é legal fazer isso, né? E eu acho que... também citando o estilo, assim, né? Não só o estilo, mas as referências, outras coisas que vocês mesmo carregam com vocês. Aí você falou, de trocar ideia esses dias, você falou, ah, meio... lance forte de Sabá, né? Outras coisas bem setentistas aí, hard rock, outras coisas até progressivo e tal. É. Então, cara, sobre as influências, eu posso te dizer o seguinte, assim, que é um caldeirão, né? É muita coisa ao mesmo tempo. E fica bastante difícil definir alguma coisa, assim, mas uma coisa que a gente pode dizer com muita clareza e segurança, assim, é que a gente tem muita influência de rock pesado, saca? E mais antigo, tipo, a nossa fonte de inspiração tá diretamente ligada aos anos 70, assim, com rock porrada que era feito nos anos 70. Daí tem gente que chega e diz pro cara que é, pô, vocês são parecidos com o Deep Purple. Aí eu venho outro e diz, ah, vocês são parecidos com o Grand Funk. Som de vocês é parecido com o Caso das Máquinas. Som de vocês é parecido com, sei lá, uma infinidade de coisas, né, cara? Mas, na verdade, a gente, quando a gente começou o trabalho de composição, de criação, assim, do repertório, de como que a banda ia ser, a gente conseguiu pré-definir, assim, mais ou menos o conteúdo que a gente queria de letra, a timbrística da coisa, assim, tipo, ah, ô cara, eu quero fazer um som com tal efeito que eu curto lá dos anos 70 ou dos anos 60, sei lá, e aí vou tentar aproximar com isso. E aí, baseado nisso, a gente começou num processo, assim, que era bem, na verdade, sempre foi bem livre, assim. Quem tiver primeiro a semente na mão, joga pros outros e aí começa a trampar violão, né, com letra, com melodia, e aí isso vai se desenvolvendo, vai amadurecendo passo a passo, sim, até que chega uma hora que a gente diz, ó, nossa, esse som aqui tá pronto, não vou mexer mais, senão o cara fica 2 anos mexendo numa música. Nunca tem fim, né? Nunca tem fim. E sobre o processo sobre a gravação do CD agora, a gente tem um EP que a gente lançou em 2009, que foi gravado lá em Porto Alegre, na nossa capital lá. E esse EP foi lançado virtualmente e agora, pouco antes da gente vir de viagem, ele chegou fisicamente na nossa mão. Mas ele tem 4 temas e esses 4 temas estão sendo regravados pro disco, mais 6, que o disco compreende 10 faixas, né? Só que, como é outro estúdio, como é outra metodologia, como é outro contexto até, porque a gente saiu lá do Rio Grande do Sul e viemos gravar em Goiânia, e Goiânia tem um nicho rock and roll muito forte, assim, apesar de ter um nicho sertanejo muito forte também, ou seja, tem uma raiz sertaneja muito forte, mas tem um nicho, uma confraria de caras que curtem e fazem rock and roll lá em Goiânia, que conseguiu subverter esse domínio, assim, e aí hoje em dia tá, assim, tanto é um nicho de sertanejo como é um nicho de rock também no Brasil, assim, sabe? E então essas 4 faixas que a gente tinha gravado, a gente resolveu regravar porque elas têm uma outra roupagem, uma outra timbrística, assim, uma coisa mais aproximada realmente dos anos 70, que é o que vem, que é a nossa raiz de tudo. Doideira. Bom, vamos de som mais aqui. Daqui a pouco a gente volta só pra aí despedir, agradecer e tudo mais. Querem mandar 2 agora? É isso? Prefere? Pode ser, cara. Podemos fazer Chaves e Segredos e o Choque aí, uma atrás da outra, né? Então tá, então já é. Vamos fazer o seguinte, faz uma de cada vez, daí a gente volta só pra despedir e depois você termina com música. Ah, beleza, melhor ainda. Desculpa bagunçar aí. Vamos de som então, Trio. Rino. Transmissões. Independente. seguirão como se fosse uma estrada. E as asas nascerão. Consegui sobrevoar pela essência do todo. E assim descobri um segredo. As portas se abrirão como se fosse uma estrada. E as asas nascerão. Consegui sobrevoar pela essência do todo. E assim descobri um segredo. É isso aí, tamo ao vivo aqui com o Rinoceronte, trio é Rino Rock. Aí. Tira não. Tá doida? Tá doida? Bom, galera, chegando ao final da sessão aqui, acho que vale aqueles últimos salves, considerações, divulgações, palavras de afeto e tudo que vier no mente e coração. Então vamos começar. Freestyle, my friend. Vamos começar assim: Alemão e Vini estão lá na outra sala, dando risada pra gente. Fazendo careta e. Fazendo careta, dando risada, mandando um salve, um grande abraço pra todo mundo aí. Então não. Tô vendo eles. Teoricamente, né? Uhum. E agora sim. A gente gostaria de dizer que a gente ama todos que estão nos ouvindo agora. E. Bom, cara, muito legal aí a oportunidade de poder fazer um som aqui na rádio. A gente faz parte fora do eixo também. A gente sabe que a rádio aqui faz um tempão já que batalha nesse sentido aí. É guerreira pra caramba. O pessoal que trampa aqui é guerreiro pra caramba. Então, uma satisfação muito grande poder participar e agradecer a vocês aí por todo o suporte e a oportunidade de mostrar nosso som aqui, que a gente sabe que tem ouvinte pra caramba. Legal, ouvinte e as pessoas assistindo aqui também, dá um tchauzinho. A gente, assim, ó, tchauzinho. Só a última coisa, quem quiser conhecer melhor o trampo da banda aí é myspace.com/rinocerontrock. E quem quiser seguir a gente no Twitter é, como nosso grande jovem falou antes, é @triorinorock. Sigam-nos. E quem estiver em São Carlos, se estiver escutando o programa ao vivo, dá pra ir no palquinho da Festa Junina da Imagem Som. Vai estar super divertido. Amanhã, essa festa, né? Dia primeiro. Dia primeiro. Lá, na segunda. Terça-feira de noite, chegar, se agasalhar bem, né? Que tá bem friozinho, mas tomar uma bebida quente e chegar bem perto do palco pra curtir a gauchada aí. Então, cara, assim, ó, uma última coisa. A gente tá passando meio trabalho nessa viagem aí, porque... Tá com frio? Cara, a gente saiu muito mal agasalhado, assim, achando que a gente vinha pro paraíso do calor. E aí só tomou na cola, né? Porque... Pô, cara, te empresta uma blusa lá. Eu peguei uma do Vinícius aqui emprestada agora. Vá, guri. Vá. Yasmin também do Sul, sabia? Ah, ali. Nossa. Aí, ó. Gremista e tudo. Então, conterrânea. Grêmio. Parou. Aí, eu dei até pau no microfone. Ô, cara. Vinícius ficou de cara agora. É. Não vai nem fazer o back in vogue nessa música, né? Ficou puto. Ficou vermelho, colorado. Bom, vamos de som aí, agradecer, galera. Daqui a pouco a gente volta pra fazer as considerações finais, rolar mais algumas sonzeiras malucas aqui. Por enquanto, quebrando tudo no estúdio, mais uma música, finalizando a sessão, transmissão independente, Rinoceronte. O choque. We'll be right back. Sensacional. Sensacional. Rinoceronte aqui no estúdio. Fizeram a função. O alemão saiu até suado ali, coçando. Foi bravo, bruto o negócio ali no estúdio. Até... Não sei se ele se machucou ali. Nossa senhora. Chamou um médico ali. Urgente. Ah, ué, vamos seguir o programa aqui. Fingir que nada aconteceu. Vamos seguir para finalizar. É verdade, né? No final das contas. É, acabou foi o que já. Foi o que foi. Não foi, né? Sem palavras. Não, tem que mandar um salve pra galera aqui. Muitos salves, né? Ficou, galera, é, 20 porra. Pessoas sintonizadas pela Twitchcam, bastante gente conversando com a gente no MSN. Rafael Vital, Nié, Ana Paula, diretamente lá de Santa Maria. Vibe de vocês. Aqui, Cássius também, Marcelo, pirando no som. Marcelo Cabala, Divini Flamingo, conhece? Com certeza. Douglas de Guaxupé, sempre na escuta. Não, era na vibe total aqui no Independência ou Marte, mais uma Letícia, vez. Rezende, Otávio Leneto, Estereológica. Saudade de todos. Obrigado por acompanharem. Ah, legal, hein? Bom, aquele tradicional, quem não tá escutando ao vivo na reprise, acessa lá o site independenciaomarte.blogspot.com, você escuta na íntegra, tem aí a tracklist, né? Todas as músicas que rolaram no programa. Link para todas essas atrações incríveis que rolaram por aqui. É, a gente vai botar o vídeo também, esqueci de colocar na última edição, mas vou colocar dessa. É, e sei lá, né? Acesse também myspace.com/indieormars aí. Acompanha as cotecagens. Eu me enrolei no meu fone, pé. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Aqui, ó, calma aí, vou mostrar pra você. Aqui, ó. Que cagada. Tá, vamos terminar o programa. Não, tá... deixa eu terminar de falar. myspace.com/indieormars. Acompanhe aí twitter.com/indieormars também. A gente vai atualizando com tudo que tá acontecendo. E aí, novidades bombásticas em breve aí, vocês vão ficar sabendo. Aí. Nem você sabe, né? Quer dizer, nem eu sei. Tô brincando. O que será? O que será? O que será? Nem eu sei direito. Bom, vamos que vamos aí. Satisfação total, agradecer a todo mundo mais uma vez. Valeu, Rinocerontes. É nóis. Valeu todo mundo. Até a próxima, semana que vem tem mais aí. Acho que o Felipe vai estar junto. A gente. Acho que. A gente vai fazer um especialzinho aí semana que vem também, com mais banda ao vivo, com mais. Experimentações sonoras e divulgação da boa música. Continua escutando diferente. Tchau, tchau. É nóis, falou!